Pela fresta da janela mora uma bela donzela que roubou meu coração. Toda noite vejo ela debruçada na janela entre flores de algodão. Pela soleira o arrozal, pela janela o quintal, mora um anjo perdido na noite encantada, segurando o sol com a mão, procurando uma razão pra acordar. Todos sabem que a donzela fica cada dia mais bela, como flores de algodão. Toda noite Joaquim viu um anjo serafim entre as flores de algodão. Todo homem no seu canto tremia com o seu canto, anjo da boca carmim. Pela soleira o arrozal, pela janela o quintal, acontece que a donzela tinha uma flor da mais bela escondida entre as mãos. Contemplando a donzela cada dia ainda mais bela, como flores de algodão. Joaquim perdeu seu rumo, vive hoje no escuro, vendo coisas do sertão. Todos sabem na cidade do encontro e da saudade que tomou seu coração. Pela soleira o arrozal, pela janela o quintal, mora um homem perdido na noite encantada, segurando o sol com a mão, procurando uma razão pra acordar.